Torres, Salvador, muito boa noite. É o 5556 da Trip, estabilizado no X-Ray. Trip 5556, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 017. 1017, vai guardar a pista livre, 5556. Trip 5556, cheque trem, livre pouso, pista no zero, vento 160 graus, 05 nós. Tenho trem baixar travado, está livre o pouso para o 5556. Trip 5556, solo 19, libera a direita, mantenha a minha escuta, segue Alfa, Kilo, correção, Alfa, Juliette, portão 08, parte 1. Libera a direita, segue Alfa, Juliette, para o portão Salvador, boa noite, até 3520. Então, 3520, boa noite. Continua a aproximação, reporte frente pouso, baixinha travado, ajuste no 017. Para. Está travado, está 3520. Está 3520, ciente, livre pouso, pista no 0, vento no 50 graus, 079. Livre pouso, pista no 0, está 3520. Tá, 3520, Salos 28, livre à direita, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para 03, 3520. Autorização, tá. 1, 2, 1, 1. Torre Trip 5329, boa noite. Boa noite, Trip 5329, livre pouso no zero, vento no 50 graus, 0612 de nós, check trem. Baixado e travado.